Salvador. Tira todo meu pavor, ao teu lado, Jesus, quero andar. Quando a vida que finda, e este corpo eu deixar, seja assim, Senhor, seja assim, seja assim, Senhor, seja assim.